Lagoa 972 em aproximação, reduz no check trem, chame torre. 11895, gol 1972. 1295, obrigado, uma ótima noite. Controlado. Salvador, muito boa noite, gol 972, estamos chegando no R9 com pista 10 à vista. 172 autorizado pouso no zero, Ventura 30 graus, 8 anos. Autorizado pouso não no zero, gol 972. Olá, 72, solo 55, direito 211 no solo. 211, 972. Salvador, muito boa noite, gol 1972, bem-vindo. point, we are ready for departure. Portugal 024 clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 6 knots. Clear for line up and take off runway 10 at Portugal 024. Portugal 024, airborne at 09, contact Salvador departure control 120.8. 0818. 024, airborne. Portugal 024, control. Ready, contact, climb new restriction level 350. Climbing unrestricted level 350, Portugal 024. Any test track to loop? So 024, fly direct to Fog. Go for FPL 024, yeah. Rodolfo 3170, controle. Ajuste no 094, desça para 8000 e voe para Serra Vita 366. 366, 8000, comunicador. Zero 024 control. Go ahead. Climb and maintain level 330 and fly direct to Gbit. Back to Gbit, climbing flight level 330. FTO 024. A 3070 está passando Boipema, desça para 2500 pés, autorizada aproximação RNAV. 2500, autorizado RNAV. No 592, é o controle. Ajuste agora no 094, desça para 8000, vai para Serra Vita 366 para o RNA. 14, 8000, RNA para o RNA. Pela Brasília, a bora para 060, mais baixo que aquela parte do sol para a direita. O Gol no 592, esse procedimento de aproximação visual, caso faça, terá que ser feito via corredores. Por esse motivo, a aproximação RNAV e a aproximação instrumentos. Portugal, 024, again Texas Center, frequency 126.85, over. 126.85, Air Portugal, 024, surprise. Boa noite. Gol 1592, voa sobre a água, desça para 2500, autorizado a Renato. 2500, filho de Renato, vai para a final, filho da grande, obrigado. 231-70 em aproximação, reduza, checa o trem, torre 11895. 1895, obrigado, 317. Salvador, voltando, 3170, final da Unusa. 3170, tráfego avistando, autorizado pouso, pista na 0, vento no 20 graus, 059, ajuste altímetro na 0, no 4. Autorizado pouso na 10, 3170. C3170, solo ao 28, libere direito, chama o solo Salvador no 21, no decimal 1. 121, 3170. Batista, Gol 592. Diante, Gol 592, em aproximação, cheque o trem, torre 11895. 895, obrigado, uma boa noite. Boa. Gol 592, final do pista aberta. Gol 592, tráfego avistado, autorizado pouso, pista na 0, ventura 20 graus 059, o ajuste altímetro na 0 na 4. Comunicador 14, livre pouso, pista aberta. O 3520 ao controle Salvador. Ajuste 10 no 4, desça para 8000 e voe para o Serra Vitor 366 para o RNAV. Comunicador, desce para 8000 na próxima para o RNAV. Coluna 592, fala 34, beira direita, um carro Salvador no 21, decimal 1. Beira direita, chama 21, obrigado, boa noite. Então 3520 está passando Valença, desça sem restrições para 2500 pés, está autorizado a RNAV. Descendo para 2500 sem restrição, autorizado a RNAV para 3520. Ajuste agora 1014, desça para 5000 e vou observar a Vitor 366 para o RNA. 366, 1014, RNA descendo para 4000, oito no 3. 5000, pé. 5000, oito no 3. 2, desça sem restrições para 2.500, está voando sobre a água, autorizado o RNAV. 2.500, autorizado RNAV, boa noite, estou 1.10. Dois, ali em decola sem parada? Sim. Gol 1192, autorizado, Linhares, decolar. 1-0, vento 120 graus, meia dúzia, 9.